my love? Are you ready for my love, my love? drums, Fernando. I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and mess up your mind? Just call to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in a good mood. You know a man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Oh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. And you be ready for good loving. You be ready for good loving. 'Cause got everything you need from the store. 'Cause I'll be in for the evening and I don't wanna come out no more. Ooh, and I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. A luz se acenda. vais compor a tua lenda. E por um momento haverá mais futuro do que jamais houve. Mas houve a nossa harmonia, a eletricidade ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade. Menino Deus, quando a flor do teu sexo abre as pétalas para o universo, então por um lapso se encontra nexo, ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de terna alegria no dia do menino Deus. careful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? Você ouviu por aqui uma super sequência de músicas na nossa manhã, que só tá começando aqui na FAI. Você podendo participar com a gente pelo WhatsApp, porque a qualquer momento tem delivery por aqui e a gente entrega essa pra você. 19-3814-2117. Tá chegando o FAI Total. O tradicional churrasco gaúcho é na Churrascaria Chimarrão, servindo rodízio completo com mesa de frios, também com pratos à la carte com picanha, salmão ao molho de maracujá, carneiro, filé de costela e peixes. Peça também marmitex e carnes para viagem. Tudo preparado com muito cuidado e seguindo as recomendações de higiene. Informações 3861-3922. Churrascaria Chimarrão, o tradicional churrasco gaúcho. Rodovia SP-340, quilômetro 174, Mogi Guaçu. Drogaria do Marquinhos, com novidade. Agora com um amplo estacionamento para garantir mais conforto e segurança para você. Estoque completo de medicamentos e perfumaria. Atendimento de excelência. Ganhe tempo e economize comprando na Drogaria do Marquinhos. Disque entrega, fone 19-3805-3854 ou WhatsApp 19-97169-8961. Rua 7 de Setembro, número 21. Bairro Aterrado, Mogi Mirim, São Paulo. Se sua vida tem uma música, ela toca na FAI. Muito bom dia pra você, tá no ar o FAI Total nessa sexta-feira. Eu sou Alex, estamos aqui pra apresentar pra você o melhor do flashback e os clássicos da FAI FM. John Dever é a primeira de hoje, 8:03. Sunshine on my shoulder makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Almost always makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can't make me sunshine almost always. Rádio Fly FM. Se não tivesse exagerado a dose, podia ter obrigado. Shut up. tive sorte de encontrar você. Que debocha do meu jeito de ser. De repente faz juras de amor.

FM feita pra você, George Harrison, My Sweet Lord. 8:33, continua o Fai Total. Feita pra você, Rádio Fai FM.

try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, I turn around and leave again. desempregado do coração. Eu nunca fui o rei do baião, nem sei fazer chover no sertão. Sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Yesterday, I cast my eyes upon your lovely face, but that was yesterday. Now just a dream that lives inside my memory. Wish it could be reality. Somehow let my dream come true. You know, sometimes I stop and stare, no matter where I am, thinking of you. Once in a while, I call your name out loud, hoping you'll hear, hoping my prayer will bring you here. Shine on yesterday, carry me away and let me be back, and let me be in the home, holding you again. Shine on yesterday, carry me away to I'm not afraid to die. Drogaria do Marquinhos com novidades. Agora com um amplo estacionamento para garantir mais conforto e segurança para você. Estoque completo de medicamentos e perfumaria. Atendimento de excelência. Ganhe tempo e economize comprando na Drogaria do Marquinhos. Disque entrega. Fone 19-3805-3854 ou WhatsApp 19-97169-8961. Rua 7 de Setembro, número 21, bairro Aterrado, Mogi Mirim, São Paulo. O Supermercado Real é o preferido porque respeita o consumidor. O Supermercado Real é completo. Tem produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue, padaria e muito mais. O melhor de tudo é que suas compras custam menos com um preço que cabe no seu bolso. Supermercado Real, qualidade e preço justo. Rua Romeu Albani, número 5, Parque Real, Mogi Mirim. Se sua vida tem uma música, ela toca na Pai FM. Taxa que deu o que falar está de volta na Artvel Chevrolet. É isso mesmo que você ouviu. Na Artvel você encontra Onix 0 quilômetro, turbo com juros zero. É isso mesmo, juros zero e saldo em 36 parcelas. E não para por aí não. Seminovos, multimarcas, abaixo da tabela Fipe e com procedência garantida. Consulte condições. Artvel Chevrolet, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira. No trânsito, escolha a vida. Fica pra você. I never can say goodbye. I never can say goodbye.

fall. Unforgettable thinks that I am unforgettable. to. Na Fire FM, feita pra você com os clássicos desta sexta-feira. Deixa eu ver o ouvinte da Fire sempre participando aqui no 3814-2117. Bom dia, bom Oi, dia. Oi, tudo bem? Sextou o dia. Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Seja abençoado. E que a Fire FM esteja sempre no nosso coração. Bom dia. E quem vos fala neste momento é Lana Oliveira, de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Um abraço. abraço pra vocês aí, tá? Um ótimo dia, uma boa sexta-feira pra todo mundo. De Mogi das Cruzes, a Lana Oliveira participando junto com a gente aqui no Fai Total, na Pai FM, feita pra você. 9:26 agora. Rádio Fai FM. Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz o quê? Se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: anjo, vem mais perto e diz. Coisa louca sai do seu olhar. Fica em silêncio. Deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei o jeito e o lugar. Se eu sei o jeito e demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz: anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu medo bem devagar. Chega perto e diz: coisa louca sai do seu olhar. Fica em silêncio. Deixa o amor entrar. Pra que tanta pressa de chegar? Só vocês. Mais alto, vai. Hey.